É uma mais-valia porque as sementes das leguminosas e das gramíneas que vão ser semeadas numa área de aproximadamente 10 hectares vão ajudar a fixar os solos para, de alguma forma, os sustentar e, no caso de haver chuvas, possa ajudar a reter as terras e para que não haja erosão. Esta é uma iniciativa que o município agradece. Sim, esta é uma iniciativa que veio da sociedade civil e veio pela parte de quatro instituições, a Take Care, o Replantar Portugal, a Quercus e a Avitrata, que se juntaram num projeto conjunto que chamado Semear Portugal por via aérea, e deixo desde já o agradecimento a estas instituições e a todas aquelas as empresas que também forneceram as sementes, porque estas sementes foram oferecidas, os aviões também e os pilotos também foi uma oferta, faz tudo parte deste projeto, todo este trabalho, aos municípios competiu a parte do combustível, e é uma iniciativa que a Oliveira agradece e que nos deixa também um pouco expectativos para ver se resulta, porque o objetivo é, se resulta, pode ser depois replicada, porque esta é uma iniciativa nova, já foi experimentada o ano passado em São Pedro do Sul, teve bons resultados e queremos ver também se terá bons resultados aqui em Oliveira do Hospital para poder ser replicada. Qual é que vai ser a área beneficiada agora nesta primeira fase em Oliveira do Hospital? Cerca de 10 hectares. Na zona do Val do Alvo? Sim, foi onde já anteriormente fizemos as barreiras de troncos com o ICNF e vamos agora semear, porque aquela terra está despida, por assim dizer, e vamos agora semear leguminosas e gramíneas que têm algumas espécies que também melíferas, porque elas vão dar flor e que também são boas para as abelhas. É um dois em um.